Olá! Esta é uma pequena série de radioteatro realizada pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Vamos trazer algumas informações sobre o HIV e a AIDS para ressaltar a importância do dia 1º de dezembro, o Dia Internacional de Luta contra o HIV/AIDS. O episódio de hoje é O Marido Perfeito. Bom dia, pessoal! Meu nome é Marion e nos próximos dias vou contar umas histórias sobre sexo para vocês. Tudo verdade, viu? Para vocês entenderem melhor, eu faço parte de um movimento de mulheres, as Cidadãs Positivas. O nosso trabalho é informar as mulheres sobre infecções sexualmente transmissíveis. É isso aí, mulherada. Bora prestar atenção que Marion vai trazer informações importantes para nós. Eu chamo essa história de O Marido Perfeito. Conheci uma mulher nesses trabalhos que eu faço e, conversando, ela me disse: vou contar para a senhora como descobri que eu estava com HIV. Sou casada e meu marido era maravilhoso. Não saía sem me levar. Nunca chegava tarde do trabalho. Nas festas da família, era o primeiro a chegar. Esse homem começou a ficar doente, até que um dia foi socorrido. Fizeram tudo que era exame nele. E o médico me chamou para dizer o resultado. Este foi o pior dia da minha vida. O médico disse que meu marido estava com HIV e que eu também precisava fazer o teste. Aí começou o meu desespero. Eu não sabia nada sobre essa doença. Fiz o teste e não deu outra. Eu também estava com o vírus. Eu chorava de medo, de raiva, sem saber como aquele homem tão certinho estava com essa doença. Meu Deus do céu! Ela largou ele, ele morreu. Calma, uma coisa de cada vez. Passado o grande susto, ela resolveu que ia se cuidar e cuidar dele também. Começaram o tratamento juntos, nunca pararam e estão juntos até hoje. É bom que se diga que o tratamento é todo pelo SUS. Se não fosse isso, não estaríamos vivos. Bom dia. Licença, benção. Eu estou escutando vocês falarem. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, meu bem. Só me diga qual é o seu nome. Meu nome é Rita. Você mora por aqui, Rita? Sim, moro aqui ao lado, sou vizinha do salão. Quer dizer que esse homem traía ela. Que horas que ele fazia isso? Sem levantar qualquer suspeita, ia pro motel na hora do almoço. Ai, ai, não se prevenia. Acabou levando o vírus pra dentro de casa. Por isso que eu sempre digo, camisinha apareceu, a calcinha desceu, camisinha não viu, calcinha subiu. Chegou minha hora. Amanhã tem mais. Você que ouviu essa história, espero lhe ver amanhã. E aproveita para trazer uma amiga também para escutar. Quero agradecer a Rosa, dona do Salão das Maravilhas, onde tudo acontece, e avisar que esta e outras histórias vocês vão poder ouvir lá na Rádio Comunitária Aconchego. Avisa para as amigas, tá? Faça o teste pelo menos uma vez no ano. Quanto mais cedo souber, mais cedo vai iniciar o tratamento. Para isso, você pode procurar a Policlínica Gouveia de Barros, no pátio de Santa Cruz, perto do IMIP. Deu positivo. E agora? Antes de qualquer coisa, não se desespere, porque tem tratamento. E quanto mais cedo você começar, melhor. Se tomar o remédio direitinho, você fica indetectável com mais ou menos 6 meses de tratamento. Para ter mais informações e fazer o acompanhamento, procure os centros de referência no tratamento de HIV/AIDS. São eles: o Hospital Correia Picanço, na Tamarineira, e a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com as Cidadãs Positivas nos números 819-8796-6892 ou 819-9915-4205. Este e os outros programas da série você poderá encontrar em nosso blog, radioaconchego.milharal.org.